102, autorizou a tocar RMT no 1-0-0-9-0, grau 1-0-9. Gente, lista a toca remetida por limpo 02. Tupã meteu 36, curva esquerda, chama pra girar base. Esquerda, chama pra girar base, limpo de 02. Pronto para girar base, Olimpo 02. Olimpo 02 atualizado, base, só que remete 1-0, 1-0-9-0 graus, 1-2-9. Livre base e toque remetida na pista 1-0 para Olimpo 02. Semana já está com a embaixada travada. Gente. Guardião 07. Guardião 07, pouso no GRER. Afirmo. Sente autorizado cruzar o final da 110. Chama na curta pro GRER. Tá presente, vou cruzar no 0 e chamo na final curta pro GRER, o 07. Informação Tango 098, controle Salvador. Limpo 02, estou para remeter aos 41, no curva esquerda, chama para girar base. Esquerda, chama para girar base, 02. Guardião 07, chave, estado, chama no solo do GRER. 090 graus, 129. Chama a solo, obrigado. Guardião 07. Tá pronto pra girar a base, limpo 02, já com o trem baixado pra base. Obrigado. Limpo 02, base, toque remetida no 0080 graus, com 072. Autorizado base e toque remetida pro limpo 02. 02, estou corrimento 46, curva esquerda, 1.500, perna do vento. Esquerda, 1.500 na perna do vento, Olimpo 02. Jurabás, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado. Trocar, MT 10, 09, 03, 109. Livre toque remetido para Olimpo 02. Corri Salvador, tá 3858. Tô 3858. Última aproximação, agora autorização de pouso. 3858. Corri 02, tô correndo meteu 52, curva à esquerda, perna do vento no 1500. Esquerda, perna do vento no 1500, linha pro 02. Sou 3858, pouso autorizado no 0, 080 graus, 109. Livre pouso, tá 3858. Olimpo 02, alonga do vento, imitando o eixo, pouso na 0. Revisar o coronavírus nacional, vai alongar do vento, Olimpo 02. 3858, formação de tráfego à esquerda, P300 da Força Aérea, alongando a perna do vento, não interfere com a aproximação. 3858, livre a base, por exemplo, 02. Afirmativo. Virando então, 02. Olimpo 02, aguarda a pista livre. Vai na pista livre, já comprei a baixada travada, Olimpo 02. 3858, falou 56, direita 121, décimo 9. Direita 119, tá 3858. Alô, Salvador, é o gol 9081, uma boa noite. Boa noite, gol 9081. Informação, uniforme, autorização Guarulhos, por favor. Confirma a rota do plano de voo. Rota 3190, SMAP, Awake, Maricá, 3144. Vicente, tá pronto pra cópia? Copia, prossiga. Mantenha, escuta só um minuto, por favor. Aguarda, 8 anos. Tá usando 3858, tá 3858. táxi via Alfa Juliette, posição 3, portão 1, no pátio 1. Alfa Juliette, portão 3, eu tá 3258. Voo 9081, copia. Copia, 9081. Voo 9081, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Zulu 10, SMAP, Awake, Mike India Alpha, Upper Zulu 44. Decola da pista 10, saída da El, Leda Bridge, após decolagem, curva à direita, o código 5424, controle 199.8. Copiado, Voo 9081, autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita na saída da El Leda, após Leda direto Bridge, intercepta o Upper Zulu 10, voa SMAP, após direto Wake, direto Maricá, Upper Zulu 44. O transponder 5424, controle 198, confirmando nível 360. Cotejamento correto, reporte para estacionamento, puxa, Voo 9081. Eu vou estar lá, 81. Correndo até o 58, curva à esquerda no 1500. Esquerda no 1500, 02. Olímpico 02 vai alongar a perna do vento novamente. Gente, sem problema. Sou Salvador, boa noite. O Chené 6310, está no localizador, visual com 10. O Chené 310, boa noite. Corpo autorizado 10, 090 graus, 109. Você vai confirmar a informação para 6310? Afirmo, pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 129. Se pouso 10, Chené 6310. Poderia confirmar novamente o vento para 6310? 6310, vento 090 graus, 1 no nosso. Grato. Está livre a base para o Olimpo 02? Confirme. Está livre girar a base para o Olimpo 02? Só mais 5 segundos, por gentileza. Aguardo. Olimpo 02, livre base, chame final, pista 10, trem de pouso baixado. Girando base, chamará final com trem de pouso baixado travado, Olimpo 02. 63 no 0, no solo 02, libera a pista próxima direita, chame solo em 121 no decimal 9. Solo 219, libera a direita, 63 no 0. Solo boa, Xané 6310, livrou na 6.50. Xané 6310, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 6, pátio 1. Alfa Juliette para 62, pátio 1, 6310. Livre, táxi remetida, pista no 0, 02. Livre a curva para a perna do vento, ano 1500, Olimpo 02. E o P2, não copiei. O Olimpo 02 está curvando para a perna do vento, ano 1500 pés. Copiado, Olimpo 02, tu foi remeter o 05, curva à esquerda, 1000 pés, perna do vento, pista no 0, chame para o... chame para a base. Ok, chamará para a base, só informa que o padrão agora é o 1500 pés para minimizar o ruído na cidade de Lauro de Freitas, tá ok? Copiado, 02, então suba 1500 pés para a base. Prosseguindo para o 06-6310. Sim, já autorizado. Olimpo 02, livre base, chame final, pista no 0. Livre base, chamar a final, Olimpo 02. final, baixada travada, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado, troca remetida, pista 10, vento 080 graus, com uma dúzia de nozes, ajuste agora no 011. Livre, troca remetida para Olimpo 02, sente do ajuste. Olimpo 02, Tocuia, Meteus 10, curve à esquerda, 1500 pés, perna do vento, chame pronto para a base. Esquerda, perna do vento, chamará pronto para a base, 02. Salvador, gol 9081, para chegar a acionamento, posição 5. Gol 9081, livre, reporte para o táxi. Autorizado, Timaral, 81. Olimpo 02, autorizado base, chame final, pista no 0, cheque de trem. Chegando base, já com trem baixado, travado, Olimpo 02. 02 autorizado, toque arremetida, pista 10, vento de 080 graus com 1-1 nosso. Livre, toque arremetida para o Olimpo 02. Paulo, Gol 9081 para o táxi, temos 173 a bordo, uma autonomia de 4 horas, galeão. Gol 9081, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10, lá chama a torre, frequência 18.6, ajuste 10.11. Ajuste 10.11, autorizado Índia Alfa, ponto de espera 18.6. Obrigado, boa noite. Boa noite. Paulo Salvador, boa noite, o Xené 6390 com a Tango 370 para Recife. O Xené 6310, informa formação corrente uniforme, copia? Cliente, vai copiar o uniforme, mas a própria cota. O Xené 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, saída Puca, transição Caju, após decolagem curva à esquerda, código transponder 5445, controle 119.8. Autorizado para Recife, nível de voo 350, da via Whisky 58, decola 10, curva direita Puca, Caju, 5445, transponder 19.8, controle, Xané 6310, vai copiar a Unifaz. Xané 6310, após decolagem curva à esquerda, confirma. Perdão, senhor, curva à esquerda. Tá correto, reporte pronto para push, estacionamento. Reportará para push, estacionamento no 06, 63 e no 0. 0 graus com 109. Eu vou decolar em 90, vou 908. Olimpo 02, condições de agilizar a base para toca arremetida, tem um tráfego chegando agora em Duna? Girando agora, Olimpo 02. Livre, chame final, pista 10, senhor. Chamar final, já compreende, pouso, baixado, travado, 02. Não, baixado travado, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado, troca remetida, pista 10, vento 080 graus com 119. Livre, troca remetida, Olimpo 02. Voo 9081, decolado aos 19, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, correção 119, decimal 8, 198, tem um bom voo. Obrigado. Decolo da pista 10, saída da El, Leda Bridge, após decolagem, curva à direita, código 5443, controle 119, decimal 8. Fica avistado, ajuste no 0 no 1, continue a aproximação, aguarde a direção de pouso 5218, confirme, já está com o trem embaixacado? Negativo. Gente, então chame com o cheque de trem 5218. E aí, chamarei. Despejamento correto, reporte pronto para acionamento e puxe gol 1973. O 2 está remetendo no ar para treinamento. Cópia do Olympus 02, arremetendo agora aos 2-0. Confirme, senhor, foi pelo exercício ou algum problema? Não, só treinamento de tripulação mesmo, está livre curvata do vento. Gente, então arremetou agora os 2-0, curva à esquerda, 1500 pés, perna do vento, pista 1-0, chame para a base. Esquerda do vento, chama para a base, Olympus 02. F5218 na final, trem baixado travado. F5218, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus com 119. Confirmando 090, ou a direção do vento. Afirmo, agora 100 graus com 12 nós. Certo. Papa Tango Bravo, Kilo Whisky, autorizado voo local, nível 045, rota direta, corredor forte, decola da pista 17, após curva à esquerda, inicialmente restrito 1.000 pés, até liberação do controle, aciona o código 0112. Planejamento correto, tá pronto para acionar? Acionamento, táxi, chame a torre, 1-9, decimal 6, ajuste 1-0-1-1. No solo os 2-3, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, TP 5-2-1-8. Copiado 02, só mais 10 pontos. O 2-1-8, levando a sua escuta. Trip 5-2-1-8, segue pela Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 5-2-1-8. Salvador, boa noite, passarei 2224. Aproximação final, 1-0, baixar, checar. Boa noite, passarei 2224, tráfego avistado, ajuste no 011. Pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus. 1-2 nós, passarei 2224. Pouso autorizado, passarei 2224. Olimpo 02, Tucuí remeteu os 24, curve agora à esquerda, autorizado perna do vento, pista 10, 1500 pés, chame para base. Perna do vento, 1500, chama para base, Olimpo 02. Trip 5218, autorizado ingresso na Juliette, segue para o pátio 3. Autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, 5218. Aprovado, Bravo, que Luiz, que chame na interseção, confirme POV. Dois POV, 5 horas do caminho, é isso? 5:30 bloqueado, chame interseção, chame. Para gerar base, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado base, chame final, pista no 0. Girado, chamada final, 0, Olimpo 02. Gol 1973, é livre, pode mandar o táxi. Alfredo 2224 no solo, os 27, libere a pista próxima à direita e chame o solo em 1, 2, 1, 9. Alfredo 2224, solo os 27, direita e chame o solo em 1, 2, 1, 9. Telefone nível 2, 224. Não, batizado travado, 2024. 2224. Passarei 2224, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, vai reportar ingresso na Juliette, 2224. Salvador, boa noite, tá 3858, informação de alto forte, nível 370, Fortaleza. Sexta 3858, mantém escuta. Passarei 2224, usado ingresso na Juliette, segue para o Pátio 3. Usado ingresso na Juliette, Pátio 3, 2224. Tá 3858, tá pronto pra cópia? copia, TAM 3858. TAM 3858, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 via UP Zulu 19. Bangu, direto, Abucu, direto conforme a rota. Decola da pista 10, saída Momo, transição frote, após decolagem curva à esquerda. Código 5450, controle 19.8. Autorizado nível 370 para Fortaleza, pelo 9, decola da 10 curva na esquerda, Momo frote. Aí Bangu, direto, Abucu, direto Fortaleza. 5450, transponte, 1980, controle Salvador, TAM 3858. TAM 3858, cotejamento correto, responde, reporte pronto para o push. Demorado, TAM 3858. Autorizado, base, chama final. Aí vai mais 30 segundos para gerar a base, chama na final, ali para 02. Bravo Key Luiz, que é autorizado ingresso, chame aliado e pronto para decolagem. Bravo Key Luiz. Final baixado e travado, pouso final, depois 01 02. 02, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus e 0 nós. Livre pouso para o Olimpo 02. Para o táxi, voo no 973, com 73 a bordo, alternativa Floripa, 4 horas e 10 autonomia. Voo no 973, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, no 86, ajuste 1019. Índia Alfa, ponto de espera de 86, com 1091, voo no 973. No solo alto 34, vai liberar pela direita e vai chamar o solo 1219 do Floripo 02.